Manhã dia nublado, é favorável o clima, que não me dá tema, porém me inspira a escrever a rima. A situação não é das melhores, mas um bom beat pra cantar em cima é algo que realmente me anima. A companhia de Priscila começa bem o dia, cheio de desenhos, brincadeiras e muita alegria. Ah, se o tempo voltasse, que bom seria poder ser criança novamente, longe do estresse da correria. A luta contra o tempo mantém o homem ocupado, e quando não há nada pra fazer, a luta é pra não ficar entediado. Relatos de um homem desempregado, situação que deixa mesmo qualquer um angustiado. A sociedade impõe alguns padrões, nem todo mundo tem um perfil que se encaixa nas empresas do Brasil. Daí o resultado é o telemarketing. Lá não há preconceito e vagas tem pra mais de mil. Diariamente mais de mil pensamentos na cachola, a confusão nela rola e vem a saudade da escola, onde não havia responsa, era sossegado, bastava tirar boas notas e no fim do ano ser aprovado. Uma pegada aqui e ali, sem comprometimento, abusando da liberdade, aproveitando cada momento. Às vezes até batia um sentimento, mas quando não dava certo, era cada um pro seu lado e sem ressentimento. Família, amigos, amor, cada um deles tem seu peso, tem seu valor. A falta de qualquer um deles na vida pode causar dor, então lembre-se de levá-los e conservá-los a cada lugar que você for. Vou atrás da boa música eternamente, ouvindo ou fazendo, pulindo espírito e a mente. O instrumental decente, a rima coerente, o rap de verdade agora vem e assume a linha de frente. Eu vou atrás da boa música eternamente, ouvindo ou fazendo, pulindo espírito e a mente. O instrumental decente, a rima coerente, o rap de verdade agora vem e assume a linha de frente. O resultado da amálgama é o que sai pelos falantes, cabalistas e mestres de um jeito nunca visto antes, unindo forças em prol de fazer sempre um bom som. Nas batidas e rimas cada um manifesta seu dom. A coisa que veio do subsolo evoluiu, quem viu e ouviu pode falar a diferença que sentiu. Quem tá vendo e ouvindo agora se admira, pros amigos indica, isso aqui é coisa boa, confia. Many Brazilian MCs makes raps in another language, I don't know but I'm gonna do it, bring up my big damage. From here Brazil to whole world I show my rhymes, and I'm sure that you will remember them all the times. Dirty beats makes me get high, I fly, it's nice like have sex with a pretty bitch every night. I represent the rap soldiers, the Timber Rovers, the life is hard so I keep my head on the shoulders. Stoners is smoking and blunts, that's okay. Babies that were born males become gays nowadays. That shit, just forget it, let's go to the next level. Hear my music and follow me in this travel. If you want got bitches, you gotta have money. In fact, if you got no money, you got no pussies. It's not that really funny, I know that. By the way, fuck off, I gotta go. You all my niggas know what I'm talking about, I hope. Eu vou atrás da boa música eternamente, ouvindo ou fazendo, pulindo espírito e a mente. Com instrumental decente, a rima coerente, o rap de verdade agora vem e assume a linha de frente. Eu vou atrás da boa música eternamente, ouvindo ou fazendo, pulindo espírito e a mente. Com instrumental decente, a rima coerente, o rap de verdade agora vem e assume a linha de frente.